Queridos, esse é o Guilherme Reis. A nossa igreja tem reis e sacerdotes, não é isso? Reis e sacerdotes, que é a parceira dele. Ele vai ter 2 minutos aqui para nos abençoar e ministrar na nossa vida, tá bom? Deus abençoe vocês, parabéns. Amém. Paz do Senhor, igreja. Geraldo me confundiu, porque ele falou que eu tinha 3 minutos, depois ele foi lá, falou que eu tinha 2 e me deu 30 minutos. Mas vamos lá, vamos tentar. Há 4 anos atrás, um simples convite da minha esposa, um convite quase despretensioso, mas sabendo o que queria, nós chegamos ao projeto Adoradores. E aí começou a minha percepção do que eu iria encontrar pela frente. Mas isso foi um dia festivo também, coincidentemente nessa data. E aí a Dora chegou em casa muito ansiosa, não, né? Muito agitada, e falou assim, e aí, decidimos? Vamos para o Projeto Adoradores? Eu falei assim, querida, dia de festa não é dia de decidir as coisas. Vamos mais ao Projeto Adoradores? E aí, eu sabia, no meu coração queimou de que a gente viria e ficaria aqui. O que o Projeto Adoradores tem transformado a minha vida? Eu e minha família temos sido tomados pelo amor, pela comunhão, para uma caminhada sólida e concreta, rumo ao alvo que é Jesus Cristo. Amém? O que espera em termos de frutificação? Espera, através desse amor exalado pelos irmãos, pela igreja, poder transformar vidas através da palavra de Deus, que é a verdade pregada nessa comunidade. Nossa igreja respira o amor verdadeiro. Projeto Adoradores, projeto de vida. Eu glorifico a Deus pela vida dos pastores, pela liderança, por cada irmão, porque abraçaram a minha família e nos receberam com todo o amor do mundo. E esse amor não ficou só naquele dia, ele vem se estendendo, né, por esses 4 anos, e eu só louvo a Deus por cada um que nos recebeu com tanto amor. Eu quero que vocês aplaudam o Senhor e glorifiquem a Ele. Deus seja louvado. Essa é a Kelly, uma das árvores da igreja, viu, que frutifica. É uma família sacerdotal. Eu não conheço exemplo maior de serviço na vida da igreja nessa família. Vai lá. Bom dia, amém? Eu defino o Projeto Adoradores para nós, para eu, minha família, como a nossa família. E como família, ambiente familiar, algumas coisas bem diferente, eu e minha família vivenciamos e desfrutamos na comunhão com os irmãos durante esses 15 anos. Amém? O meu coração está cheio de gratidão por esses 15 anos. E eu costumo dizer que, assim como João Batista era considerado discípulo amado, eu me considero também a discípula amada do Senhor. São muitos mimos de Deus para comigo e a minha família. E cada um de vocês tem sido instrumento dele. Em cada detalhe. Aqui nós tivemos e consagramos nossos filhos. Foi muito interessante, porque na época foi o primeiro bebê que o pastor fez aquele ato de levantar. E a decoração do quarto, né, Dani? Tantas irmãs envolvidas. Hoje eu compreendo, com a maturidade que foi falada aqui, o verdadeiro valor do altar. Eu sou cristã há muito tempo e, com o passar do tempo, a gente vai deixando perder a visão, né, a visão vaza, desse valor de altar, desse momento aqui do altar. Cada palavra profética que foi ministrada sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre nós como família. Mensagens recebidas, mensagens, né, Cosmélia? Você faz falta, viu? Convivência com os irmãos de tão próximos a Renata, nós fomos fazer visita na casa da Renata, devoraram lá os pães de queijo, e Deus nos uniu. A Renata é a pessoa que eu tenho liberdade para fazer perguntas íntimas que eu não faço para ninguém, nem para minha mãe. Então, é um ambiente de relacionamento que nós fomos construindo durante todos esses anos. Os encontros com a Gardênia lá em casa, teve muita lágrima e muito riso. O auxílio da Roberta nas atividades do Para Casa da Sara, Preciso de ajuda, amigo. Os conselhos pastorais, né? Privilégio, a gente foi instruído, cuidado, amado, repreendido. Isso tudo envolve amor mesmo. Deus é assim conosco. E algo que tem sido muito impactante na minha vida nos últimos anos é a restauração do altar de adoração pessoal. E eu quero incentivar vocês a essa busca, a desfrutar desse tempo com Deus. Porque, a partir daí, tudo vem sendo... Deus vem mexendo em tudo e colocando tudo num lugar de uma forma tão gostosa e, às vezes, dói. Mas é uma dor que depois você fala assim, ai, que alegria, que maravilha. E que vocês experimentem essa vida fluente no corpo de Cristo. Essa vida viva. Porque, muitas das vezes, a gente... se acostuma, né, muito tempo na igreja, desde nova, você vai se acostumando com a vida cristã. E eu quero incentivar vocês, sejam impactados a buscar. Eu quero uma vida vibrante. E quem me conhece sabe que, para eu falar isso, é algo que só Deus pode gerar mesmo dentro de mim, essa vida vibrante. E que nós, como igreja, nos próximos 15, 30 anos, sejamos vibrantes para a honra e glória do Senhor. Amém? Irmãos, eu tenho certeza que vocês gostariam de receber uma oração abençoada. Venha aqui terça-feira e essa família aqui com muita autoridade, a Alcione e o Pedro, vão orar por você, viu, terça-feira. Pode vir. Amém, igreja. É muita alegria, com muita gratidão no coração. A minha casa é uma casa missionária. E eu vivi uma vida inteira na minha cidade, lá em Paraupeba. E o tempo da nossa vida lá naquele lugar estava acabando, e eu sabia disso. E o pastor estava, de ano em ano, ele ia na minha igreja ministrar o aniversário da igreja. E eu seguia ele na televisão. E um dia eu fiz uma oração no meu quarto e falei, Deus, ele estava anunciando a igreja de Contagem, que ia inaugurar. E eu falei, Deus, está chegando o tempo do Senhor nos tirar deste lugar, dessa cidade. E se o Senhor for nos levar para Contagem ou BH, eu ainda não sei. Mas eu vou membrar nessa igreja, se o Senhor nos levar. 2 meses depois a gente estava aqui. Amém? Deus nos plantou no projeto em Contagem. Vivemos um tempo especial, onde fomos acolhidos em amor pelos irmãos. Maria Alice e a sua família faz parte da nossa família. Esther e tantos outros irmãos. Fomos edificados em células e em unidade. E quando tudo estava maravilhoso, fomos desafiados a irmos para Savassi. Ficamos apreensivos, aceitamos o desafio e Deus nos surpreendeu em várias estações em aprendizado e superação. Ao longo dos anos, fomos transformados em todas as áreas das nossas vidas. E hoje a palavra é gratidão por essa casa, pelos nossos pastores e todos os irmãos como corpo de Cristo. Crescemos como filhos, como servos, como família. Podemos dizer Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ver Brendinha chegar aqui com 5 anos e agora com 12 passar pelas águas é o nosso maior fruto. A minha palavra é gratidão. Amém? Por todo o corpo de Cristo, pelos pastores, pela igreja do Senhor, por todos os irmãos, pelas terças-feiras, pelos irmãos que são próximos, para aqueles que ainda não são tão próximos, o meu muito obrigado. Muito obrigado, irmãos. Eu quero dizer para vocês o que nos convenceu a incluir a Gabriela nessa lista. Gabriela nasceu na época em que nós estávamos começando o projeto. De repente, houve um ataque na saúde dela, com um diagnóstico inconclusivo, difícil. Chegaram a dizer que não tinha muita o que fazer. E nós, como igreja, ali nos unimos para gerar vida, como tem acontecido nesses 15 anos. Por isso a Gabriela está aqui para dizer o que é o projeto na vida dela. nervosa. Só você, dá um... É, como o Geraldo disse, eu nasci na igreja, né? E... E eu tenho muita gratidão no meu coração por ter tido a oportunidade de crescer no lar cristão, conhecer a palavra de Deus e a minha mãe sempre nos ensinando a Bíblia, nos ensinando a luz da palavra. E eu fico muito feliz de fazer parte dessa igreja, fazer parte dessa família. E... é muito bom crescer num lugar onde você se sente amada, onde você vê que as pessoas estão frutificando, elas estão crescendo e você está ali crescendo junto. E é isso. Essa âncora aqui, ó, é... ela simboliza muito o que é o projeto. Ela e a família dela. Penso que é criar 3 netos em carreirinho atrás do outro. Né? Então, tem muita gente que faz isso aqui, que se desdobra para servir, para amar como a um filho. Essa é a Marlete, para quem não conhece. Amém. É com muita honra de estarmos aqui. Projeto Adoradores está completando 15 anos. E eu e a minha família de 13 anos. Em 2006, eu fui impactada com a palavra do Senhor. No prédio onde nós moramos, mudou uma família, e eles colocaram lá no elevador, vamos ter um estudo bíblico, e não vamos falar a respeito de religião, vamos falar do amor de Jesus. E eu estava vivendo uma depressão profunda, porque o meu marido, ele foi alcoólatra, ele era alcoólatra. E ele bebia 1 litro de cachaça por dia. Então, você imagina como é que estava a família, toda destruturada. A minha filha mais velha, que é a mãe dos 3 netinhos, ela só vestia roupa preta, né? Ela era uma roqueira. E, entrando... na palavra de Deus, entendendo a palavra de Deus, nós nos entregamos a nossa vida a Jesus. E eu saí da depressão, meu marido aos poucos foi recuperando do vício da bebida, a minha filha foi saindo do rock, né? Depois conheceu um namorado cristão e se casou. Então, eu louvo muito a Deus por essa igreja, por esse local, pela vida dos nossos pastores que nos acolheram com muito amor, com muito carinho, por toda a liderança, que eu não vou citar o nome, que são muitos, que nos acolheram, que nos deram amor, que nos deram carinho. Né? Então, nós estamos aqui, completamos 13 anos como família Projeto Adoradores. Eu quero agradecer a Deus, agradecer por tudo que Deus tem feito por nós e por tudo que Ele ainda vai fazer por nós. Eu louvo ao Senhor, glória a Deus. Bendito seja o nosso Senhor. Vem cá. Mas tem gente que não está desde o começo, não. Esse aqui é o maior bebezão nosso, tem 4 meses que ele, Alexandra, levanta a mão aí, Alexandra. Isso, pode ficar de pé. Ele e a Alessandra estão congregando conosco e agora nós vamos saber o que é o projeto para quem está chegando. Amém, aleluias. Enfim, nós chegamos em janeiro, na verdade a gente estava orando desde janeiro, pedindo a Deus mesmo uma direção para que mostrasse a igreja para a gente congregar, e a gente precisava congregar, e a gente estava, assim, orando em casa, buscando mais em casa, e Deus trouxe o projeto em abril, não foi, Alessandra? Em abril nós conhecemos o projeto, fomos convidados pelo Rodrigo, aleluia, alguns conhecem, que é um irmão que, de oração. Viemos aqui na terça-feira e o Marcos estava aí na direção do culto de oração. E foi algo assim, tremendo, poderoso. Nós fomos impactados, amados, bem recebidos. E desde então a gente está desfrutando desse momento. Estou um pouquinho nervoso, mas enfim, tem sido uma bênção compartilhar com vocês. E muita coisa mudou, né? A nossa vida de oração, o nosso relacionamento, né? A comunhão com a igreja, em geral. Mas está sendo uma bênção compartilhar com vocês esse tempo precioso. Amém? Amém. Para quem acha que culto de oração não traz gente para a igreja, o testemunho foi dado. Quem da liderança podia dar um testemunho aqui? A Cristina do Arthur. Então, agora, da liderança, nós escolhemos a Cristina. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Eu poderia dar um título, né, para esse momento. Uma história de milagres. Né? Cada um aqui narra um milagre que viveu. E o meu milagre foi grande também. Quem me vê aqui assim, tão tranquila, falando, não sabe como eu cheguei no projeto há uns 9 anos atrás. Né? E o versículo que marcou muito a minha vida foi o de 2 Coríntios, né, de Paulo, dizendo que aquele que está em Cristo é nova criatura. Vocês se lembram disso? As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso marcou a minha vida, esse versículo. Porque eu cheguei no projeto uma nova criatura, convertida e reconciliada com Jesus. Mas eu ainda não tinha me reconciliado com a minha história. Então, eu cheguei com muitas questões interiores, com muitas dificuldades, e aos poucos eu fui caminhando, e hoje eu sou fruto, né, do penoso trabalho dos meus pastores, e as áreas da minha vida que precisavam de tratamento, que eu precisava de libertação, isso foi acontecendo com as ministrações, com a escola de discípulos, com a escola dos ministérios, né, que marcou muito a minha vida ali. Eu achava que o pastor já sabia da minha vida toda, eu falava assim, não pode ser. Eu chego aqui, o pastor está falando tudo para mim. Mas, realmente, tudo que Deus fez na minha vida através dos meus pastores. E quando Paulo fala do ministério da reconciliação, que em Cristo nós fomos reconciliados com Deus. Nós, cada um de nós, somos reconciliados. E quando nós somos reconciliados com Cristo, a primeira coisa que Ele faz é trabalhar o nosso interior, é trabalhar a nossa história, é nos tratar, é nos curar, é nos libertar, para a gente ser realmente essa nova criatura. Então, a minha vida, quem me vê hoje aqui, gente, é um milagre de tudo que Deus fez, de tudo que Deus tratou, que Deus curou. Né, e hoje nós temos um ministério, né, o Ministério das Células, que a alegria do meu coração é estar reunindo ali com os meus irmãos amados, construindo, ajudando a construir a história. Não a história do projeto Adoradores, mas a história do projeto de Deus, porque o projeto Adoradores nasceu no coração de Deus antes da fundação do mundo. Então, nós fazemos parte dessa história que está escrita nesse livro sagrado, continua sendo escrito, né? Então, nós fazemos parte dessa história de milagres, e eu sou um deles. Agradeço a Deus pela vida dos pastores, pelos meus líderes, pelos meus irmãos, por todos que fazem parte da minha vida. Amém? Pastor, lá no acampamento, a gente podia ouvir mais umas 60 pessoas, assim, hein? Pensou que cultão. Gente, tem gente jovem também, viu? Eu vou passar a palavra para o João aqui. Para quem não sabe, o João é filho do Marcelo, eu acho que pouca gente conhece, e a Valdene, aquela bênção ali, aquela santa ali. Amém. Eu vou ler um texto aqui que eu fiz. Faz mais de 8 anos que faço parte do projeto, e aqui me sinto em casa. Aqui eu tenho amigos que procuram o mesmo objetivo que eu, que é ser imagem e semelhança de Deus. Aqui tenho pastores que se dedicam todos os dias para estudar a palavra e nos passar o verdadeiro conhecimento que provém de Deus. Muitos acham que cristão é ser limitado, porém você pode tudo, mas nem todas as coisas lhe convêm. Aqui no projeto, não nos restringimos só ao culto de domingo. Possuímos células que nos ajudam a compreender coisas do nosso dia a dia aos olhos de Deus. Nos divertimos em acampamentos, assistimos filmes juntos, porém tudo com um objetivo, a graça de Deus. Alguns anos atrás, meus pais viajaram e eu e meu irmão fomos acolhidos pela família da Renata. O amor presente na casa era radiante. Tudo que ela fazia para o Senhor, desde fazer sua comida deliciosa até mesmo ler a Bíblia. Seus filhos são criados de forma amorosa e com ensinamentos de Deus. Todos nos receberam muito bem e agradeço por ter essa família. Projeto Adoradores, eu pertenço. Acabou que você veio aqui, né? Não é? Vem cá, gente. Essa irmã aqui um dia estava assistindo televisão, falou assim, eu quero ir na igreja desse homem aí. É o Deus dele que eu quero servir. E eu vou levar minha família inteira. Não foi assim? Mais ou menos. Conceição. Gente. A paz do Senhor Jesus para todos. Oh, irmãos, eu vou ler. Eu não vou falar assim não, porque eu vou me embananar toda. Irmãos, o que me levou ao projeto Adoradores, há 15 anos atrás, foi a necessidade da salvação para minha filha. Eu já era convertida há 1 ano e 3 meses, cheia do primeiro amor e vivenciando algo inexplicável. Desejava ardentemente toda aquela experiência para elas. Foi um tempo de intensa luta, parecia que estava em um campo de guerra, mas também senti em todo o tempo a presença do Espírito Santo guerreando a nosso favor e não nos deixando só. Vencemos. Elas foram alcançadas pelo amor do Senhor Jesus e não são mais ovelhas desgarradas. Passamos por aflição, por aflições, sem dúvida alguma, mas também sabemos que devemos ter bom ânimo. O Senhor Jesus venceu o mundo. Creio que este lugar, Projeto Adoradores, onde há 15 anos fui literalmente trazida por Deus, hoje compreendo que Ele tinha um propósito em nossas vidas, aqui. Minhas filhas receberam a salvação e o conhecimento da palavra de Deus. Eu formei a minha base espiritual, a qual não tinha, aqui também. Sou grata a Deus por tão grande amor ao pastor Sóstenes, que tem sido um instrumento de Deus para o nosso aprimoramento, cada vez mais, e nos acolhe até hoje. Pastora Dani, com seu afeto e amor, também tem nos fortalecido. Minha profunda gratidão a vocês. Que esta igreja nunca perca. Nem permita que seja roubada a sua essência, a qual para mim é a palavra de Deus, louvores e adorações, tão peculiar, tão cheios da fragrância do Deus eterno e da sua gloriosa graça, as quais tem transformado a vida dos que buscam verdadeiramente. Desejo ao que estão chegando que recebam também deste fluir que vem do mais alto e sublime trono de glória e sejam todos tocados e transformados em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Parabéns ao Projeto Adorador. Parabéns. Só um minutinho. Quantos aqui vieram ao projeto assistindo ao programa Adoradores? Levanta a mão. Amém. Quantos frequentaram a associação médica? Levanta a mão. Quantos vieram na Casa e Tinta, lá no Sion? Tem alguém? Aleluia. E na Piauí? Tem gente aí? Olha. E na Pampas, na Rua dos Pampas? Puxa vida. E os daqui? Chegaram aqui nesse templo? Aleluia. Amém. Glória a Deus, vem cá. Essa aqui nasceu depois da gente. A Isabela filha do Wagner e da Kelly Andréia. É um extrato muito interessante dessa faixa etária. Nós vamos ouvir agora o que, ela acha de celebrar 15 anos, tendo ela apenas 12. Bom dia, irmãos. É um privilégio ser do projeto. Minha mãe fala que quando chegou ao projeto, ela engravidou de mim. Então, estou no projeto desde o ventre da minha mãe. Também tive o privilégio de ser consagrada com alguns meses pela pastora Dani. O pastor Sócrates estava viajando. Com 5 anos, meus pais me colocaram junto com minhas irmãs no Ministério da Dança, que é algo muito bom na minha vida, desenvolvi amizade e descobri o dom que Deus me deu. Na igreja, percebo a comunhão entre os irmãos e o amor com os visitantes. Eu gosto muito quando tem dia das crianças na igreja. E de uma coisa que eu não esqueço nunca é do mestre Lelé, com sua lâmpada mágica e sua música. Param, param, pará, paranararara. Paranararara. Na salinha, desde o berçário até aqui, tive muitas professoras. E tinha uma professora que eu gostava muito da aula dela. A aula dela era com teatros, e ela pegava a lição e o tema e levava os acessórios de teatro e fazia um teatro com a gente. Temos também no projeto as células, que desde pequena eu vou. A primeira foi na Tia Bete, a segunda foi na minha casa, a terceira foi na célula da Cristiane, e a quarta e atual é na casa da Tatiane, que meu pai e minha mãe lideram. Já fui de 4 células e percebi que a célula, além de louvar a Deus, criamos vínculos e muito mais. Temos na igreja também os acampamentos, que, por sinal, está chegando. Neles nos divertimos, toda noite tem um culto, temos gincanas e muito mais. Temos os tabernáculos, com danças e celebrações a Deus. Agradeço a Deus, nossos pastores, por nos ensinar sobre a palavra de Deus. Me lembro também que, quando tinha 4 anos, fui falar com o pastor Sóstanes um versículo e ele me fez falar no microfone. Foi a primeira vez que falei no microfone. Não me vejo em outra igreja além do projeto. A vida é mesmo surpreender-se, né, irmãos? Vocês imaginam que está tão gravado que até quando for velha não se esquecerá de tanta coisa que ela já recebeu. Hã? Param, param, param, pararam. Pedrinho, vem cá, Pedrinho. Quem conhece Pedrinho, gente? Pedrinho é a benção. Vamos saber do Pedrinho aqui, o que o projeto Adoradores fez na vida dele. Paz, irmãos, amém? Meu nome é Pedro, para quem não me conhece, isso acaba me colocando numa situação um pouco complicada, porque eu sou péssimo com nomes, então eu acabo confundindo o nome das pessoas que já conheço, e eu sou muito lento para aprender. E vocês agora sabem o meu nome, então eu sou obrigado a saber de vocês, e eu quero saber o de vocês, mas tenham paciência comigo, devagarzinho eu vou aprendendo, se eu errar o nome de vocês ou confundir, vocês me perdoam 70 vezes 7 que está tudo certo. Bom, eu cheguei aqui no projeto, primeiramente gostaria de falar que é um prazer de estar participando dessa celebração de aniversário, eu que me considero ainda um recém-chegado, né? Eu cheguei aqui por volta de 2018, metade ali, eu tenho 1 ano e alguma coisa de projeto. E eu cheguei aqui bem machucado na época. Na igreja que eu estava anteriormente, eu servi lá por muito tempo, e eu era uma espécie de faz-tudo, então eu era uma pessoa muito engajada, muito envolvido com tudo, né? E lá no final do ano de 2017, eu acabei sofrendo uma decepção muito grande com a igreja. Eu não vou entrar em detalhes aqui, foi uma coisa que realmente foi complicada, né? Me afetou bastante. Eu até cheguei a perder o sono uma época, fiquei uns 2 meses sem dormir direito. Foi um negócio bem pesado. E, bem, aí eu acabei meio que desiludindo um pouco com a igreja, né? Pegando uma desconfiança, vamos dizer assim, mas lá na metade do ano de 2018 eu comecei a vir aqui, e o que eu me lembro foi uma das primeiras pregações que eu ouvi, foi do Sóstenes, não sei se os irmãos vão lembrar, quem lembra de Jó, a pregação de Jó, a passagem, eu sei que o meu Redentor vive, quem é que se lembra aqui? Amém. Aquele dia Deus falou muito comigo, e eu vejo que Deus começou a tratar ali na minha vida essa dor que eu tava, essa ferida, e desde então Ele vem tratando na minha vida aqui. Então, o que que é o projeto para mim? É um lugar de cura, de restauração, é um lugar de fortalecimento, de crescimento, e eu tenho aprendido muito aqui, né? Aqui nos cultos, nas células, eu fui muito bem acolhido aqui, e eu só tenho a agradecer aos irmãos, a cada pessoa aqui que, direto ou indiretamente, é o corpo de Cristo, e vocês têm feito parte desse processo de cura na minha vida. E eu sou muito grato, amém. Meus irmãos, uma coisa que certamente abençoa a vida do projeto são palavras. Né? Certamente você se lembra do eu pertenço, você se lembra do será, como ele se lembrou aqui, eu sei que o meu Redentor vive. Então, uma pessoa que a gente precisava trazer aqui era alguém que está envolvido com o ensino na vida da igreja. Eu poderia trazer o Marconi aqui para honrá-lo, mas infelizmente ele está distante. Poderia vir o Marcos, a Luciene, eu também já lecionei, mas ninguém melhor que a professorinha aqui, ó, para lembrar vocês a importância das sementes, dos rudimentos, da doutrina dos apóstolos, da bênção que é a gente ter a rocha da palavra alicerçando a nossa vida. Amém? A Valdirene vai falar com vocês agora. Graça e paz, irmãos. Eu parei por instante para trazer à minha memória alguma palavra, alguma ministração que eu ouvi durante esses 13 anos de permanência aqui no projeto que tivesse impactado a minha vida para eu compartilhar aqui com a igreja. E eu confesso que eu lembrei de muitas mensagens, de muitas palavras que impactaram verdadeiramente a minha vida. E eu me perdi no emaranhado de mensagens e eu tive dificuldade de selecionar uma específica para trazer aqui. Daí eu comecei a pensar em eventos que o Projeto Adoradores proporcionou ao longo desses 13 anos e que eu tive a oportunidade de participar. E eu me lembrei de cursos que eu fiz, de congressos que eu participei, de acampamentos, de piqueniques, de almoço, de jantares. E todos trouxeram experiências tão positivas, tão maravilhosas, que eu também tive dificuldade de trazer um caso específico para compartilhar com vocês. Aí eu comecei a trazer à minha memória situações que eu tive a oportunidade aqui no projeto de simplesmente servir. Especialmente no Ministério de Ensino, eu comecei a lembrar de classes que eu tive a oportunidade de estar junto, de caminhar junto, de compartilhar a palavra do Senhor. A começar do curso de discipulado lá na rua Piauí, e foram cada classe tão singular, tão especial, que eu também tive dificuldade de selecionar um caso específico e trazer para aqui. Então, eu comecei a trazer à minha memória situações, experiências que eu vivenciei aqui no projeto durante esses 13 anos. E eu me lembrei de pessoas que foram libertas, de pessoas que foram curadas, de pessoas que foram restauradas aqui. Eu me lembrei de irmãos que cresceram tanto, que se desenvolveram tanto, que frutificaram, estão frutificando. Eu pude contemplar e admirar o crescimento dos meus pastores, que cresceram tanto, se tornaram gigantes, porque isso é o que Deus faz com quem caminha com eles. E daí eu olhei para dentro de mim e percebi que tudo aquilo que eu estava contemplando, que tinha ocorrido à minha volta, tinha ocorrido dentro de mim. Porque nesses 13 anos aqui no Projeto Adoradores, eu fui curada, eu fui restaurada, eu fui liberta. Eu aprendi, eu cresci, eu me desenvolvi, eu frutifiquei. Aqui, de fato, eu encontrei, nesses 13 anos, um ambiente, os nutrientes necessários para que eu pudesse desenvolver a minha salvação. Eu aprendi e estou aprendendo. É uma caminhada, né? A viver como a igreja do Senhor, a ser a igreja do Senhor nessa terra. E, nesse tempo de celebração, eu só tenho mesmo que agradecer e louvar a Deus por ter me plantado aqui nesse lugar. E eu dou graças ao Senhor por isso. Eu gostei de ouvir a Valdirene falar que os nossos pastores cresceram. Meus irmãos, não existe quem não possa, no seio da igreja, não crescer. Essa semana na célula, duas irmãs me colocaram claramente que eu estava com expectativas erradas ao vir ao culto. Isso foi forte para mim, eu aprendi com aquilo. Nós temos que deixar o Espírito se mover com liberdade, abandonar completamente qualquer expectativa carnal e deixar o Espírito fluir. Ele está fluindo aqui hoje. Aproveite esse culto, porque está sendo uma bênção. Mas, assim como na palavra a gente precisa antes aprender a ler é algo que viabiliza a gente crescer na palavra, às vezes quem é daqui do grupo do louvor sabe qual é a diferença de ter um Bezalel naquela mesa ali, né? Alguém excelente, do padrão, do nível de excelência do reino. E Deus mandou para nós essa família do Marcelinho e da Vanessa. Eu queria que ele desse um testemunho aqui também. Obrigado. Bom dia, graça e paz. Dois minutos, de fato, sempre é muito pouco tempo para falar tantas bênçãos. Meu contato com a igreja inicialmente foi diretamente com o pastor. Eu viajo como técnico de som há uns 23, 24 anos desde menino. E nos 6 anos atrás eu comecei a viajar servindo o pastor em alguns eventos. E naquele período eu estava pedindo a Deus uma direção para achar alguma igreja que eu sentiria em paz congregar. Por quê? Por ser macaco velho de igreja, a expressão macaco velho de ser muito tempo de igreja, e viajar muito com vários ministérios, acaba que quem está no backstage, ou seja, na parte de trás da igreja, nos bastidores, tem muita dificuldade, dependendo de prestar atenção simplesmente na pregação. Por uma questão de trabalho, às vezes eu presto mais atenção no ruído, no detalhe do som. E uma das coisas que Deus começou a falar comigo nas viagens com o pastor é que eu conseguia prestar atenção nas pregações. E eu me sentia confrontado com as pregações que Deus usava ele. Eu me lembro bem, dentro de uma viagem que a gente estava fazendo para Poços de Caldas, dentro da van, eu fui perguntar algo, um questionamento que eu fiz para ele, eu não me lembro muito bem o questionamento, eu lembro da expressão do silêncio. Eu perguntei para ele alguma coisa, ele olhou para mim, e eu dentro de mim, pô, você não vai me responder, não? E te falo que depois de uns 2 minutos ele foi me responder. Naquele instante, pastor, acho que eu nunca te falei isso, o Espírito Santo começou a me falar, olha, você precisa ser tratado e ser tardio a falar. O Espírito Santo começou a me confrontar ali, dentro da van, pastor, a gente indo para a Poços de Caldas. Um tempo passou, em conversa com a minha esposa, eu falei para ela que queria vir para o projeto, e ela falou assim, não, mas a gente mora no céu azul, muito distante e tal. Eu falei, olha, eu queria ir. E a gente não houve um acordo naquele primeiro momento, por causa da distância, enfim, de logística. E aí Deus me deu a oportunidade de vir inicialmente prestar serviço aqui para a igreja. O projeto de som do antigo templo eu tinha feito instalado. E aí eu, quando a gente foi antes de inaugurar aqui, o pastor já tinha conversado para a gente fazer a mudança para cá. E aí o pastor me convidou para ser o responsável técnico pela parte de áudio da igreja. Eu falei, vai estar em uma porta, né? Eu vou ter que... É o meu trabalho, mas vou juntar útil ao agradável, vou congregar. E aí, conversando com minha esposa, eu orei o Espírito Santo e Deus tocou na vida da minha esposa de a gente vir frequentar. E o Espírito Santo foi muito claro comigo. Falou assim, olha, eu preparei, te dei paz para você ir para lá e em algum determinado tempo você estava em desobediência. Quando eu vim para cá para congregar, eu comecei a entender que aqui era o lugar que Deus queria neste momento na minha vida, algumas coisas começaram a fluir. Alguns irmãos aqui sabem da minha luta, da minha esposa. Quem esteve aqui na consagração da minha filha teve uma oportunidade. Eu tinha sido diagnosticado com varicoceles e, através da varicoceles, eu fui diagnosticado como estéril. E há um tempo a gente vem tentando. E Deus usou a igreja, os irmãos aqui, para derramar bênçãos de milagres, ao ponto de a gente engravidar sem intervenção cirúrgica. E um tempo depois, a Manuela veio a nascer prematura por uma complicação de pré-eclâmpsia da Vanessa, e o tempo todo a igreja em oração com a gente. Eu não me recordo um dia chegar cedo aqui, alguém não perguntar, falar e perguntar, estamos orando pela Manuela, por vocês, como vocês estão? Isso me confrontou muito, porque quem é velho de igreja, e principalmente quando eu era de uma igreja muito grande, o que você perde em primeiro momento quando a igreja cresce demais, se você não está participando de pequenos grupos, é a convivência, é a oportunidade dos irmãos saber como você está e orar por você, enfim, do relacionamento. Então, nesse tempo de internação da minha filha, o tempo todo Deus cuidou de nós, trazendo a comunhão dos irmãos, trazendo as orações dos irmãos. Sou muito grato a Deus pela a oportunidade de estar aqui como membro, de servir também, não só como profissional. Algumas pessoas falam, mas você recebe para estar ali. Ok, mas é um serviço que eu faço com amor, não só por ser profissional, porque é a igreja que eu frequento, é os pastores que eu amo. Eu brinco muito, o pastor é mais fechado, né? Minha esposa fala, nossa, pastor, às vezes vai te dar um puxão de orelha. Ele já me conhece, né? Então, assim, eu sou muito feliz porque Deus tem feito na minha família, nesta igreja. Quando a gente entrou, uma das coisas que era difícil para minha esposa era a questão da convivência. Ela é uma pessoa mais reservada e Deus trouxe a oportunidade de a gente frequentar a célula e onde ela se encontrou, onde ela tem maior liberdade de convivência, de conversar. Temos líderes que nos acompanham. Então, quem está chegando agora ou quem está nos visitando, um convite eu te faço é: não fique na cadeira. Vai trabalhar. Vai para a célula, vai orar lá, vai frequentar a casa de um irmão, sabe? Vai permitir Deus trabalhar na sua vida. Obrigado pela oportunidade, obrigado pela oração de vocês. Eu falo que eu aprendi nesses 2 anos coisas da minha vida como igreja, coisas que eu não aprendi há 20 e tantos anos atrás. Não porque estou aqui somente, mas é porque eu permiti o Espírito Santo trabalhar na minha vida. Então, permitam, obedeçam. Se o Espírito Santo está te falando, filho, fique aqui, não questione, vem. É melhor, senão você vai sofrer um pouquinho. Tá bom? Eu já estou ficando triste porque está acabando. Eu queria ouvir tanta gente que a gente não ouve. Já pensou se a gente pudesse ouvir Dona Lúcia, pudesse ouvir o Afonso, pudesse ouvir aqui o Daniel, pudesse ouvir o Renato, pudesse ouvir a Ana Paula, tia Sara, Michele, tantas pessoas que a gente não ouve aqui normalmente. Mas então nós vamos encerrar com uma pessoa da liderança dos jovens, que eu acho que é uma representação de vocês. E muito obrigado, viu, gente, pelo privilégio de poder fazer isso aqui. Bom dia. Assim como a Valdirene, eu fiz uma retrospectiva assim, desses últimos anos. E eu anotei para eu não esquecer nada. Só que algumas pessoas já deram alguns spoilers aqui de algumas coisas. Mas então, a minha jornada começou com 7 anos, lá na Associação Médica, e nos elevadores de carga, que eu achava o máximo subir neles. Brincando de massinha, quase em cima dos fogões industriais, lá na cozinha, e cantando, não, não, construa sua casa na areia. Depois a gente foi para o Nossa Senhora do Carmo, lá no Casa e Tinta, e eu lembro de correr no andar de cima, a gente brincando de Bíblia em ação, lá na entrada dos banheiros, lá em cima. Depois na Piauí, que foi, acho que onde aconteceram mais coisas, pintando o chão de verde, não sei quem lembra, os rolos lá nos primeiros dias. O lugar que eu conheci minha melhor amiga, ganhei uma família, uma avó, uma tia. Sendo lelequete nos teatros, mais uma vez, né? Paran, paran, paran. Os ensaios da dança, no comecinho do Ministério Fluir. O coral. Quando eu entrei no Ministério Infantil, comecei a dar aula. Entrei no louvor também. O começo do Congresso Firmes, que agora é uma bênção. Foi o local onde eu me batizei. E, por falar em batismo, não podemos esquecer da aldeia, do sítio da Tia Sara, da Academia da Fernanda e tantos outros lugares que já tivemos batismos muito especiais. Quando começaram os encontros com Deus, que agora tem um lugar especial no meu coração. E depois na Rua dos Pampas, que foi quando eu comecei a ter mais responsabilidades, liderar uma célula, depois os adolescentes e os jovens, o começo do diving. E agora aqui, continuando o trabalho com os jovens, minhas discípulas amadas aí. E sempre muito grata a Deus por poder chamar esse lugar, onde quer que seja, de minha casa e vocês, de meus irmãos. É isso, gente. Queria lembrar que alguns batismos foram na casa do Arnaldo e da Isabela. O primeiro batismo da igreja foi na minha casa, em 2004. Tivemos lá na aldeia uns batismos muito interessantes, com água corrente, maravilha, pastor. Agora, como disse o Marcelo aqui, se você ainda não está envolvido em nada, eu quero sugerir a você o seguinte: se você está precisando, tem dificuldade de vir à igreja, venha na terça. Se você está passando necessidade financeira, venha na terça. Se você tem preguiça de vir na igreja, venha na terça. Se você quiser ser muito abençoado, nós temos um culto na terça que dura 1h15, no máximo. E é tão difícil de ir embora quanto num culto como esse. Eu espero que você tenha vivido e sorvido tudo que o Espírito de Deus ministrou na sua vida aqui agora, tanto quanto poderá receber no culto de oração na terça-feira. Que Deus abençoe você. Eu quero pedir que você fique de pé. Amanhã, às 20 horas, nós vamos continuar celebrando esses 15 anos. Eu quero pedir a você que não falte, que você não deixe de vir por nada, nada, nada, nada. Eu ainda quero incentivar você a trazer mais alguém. Nós vamos receber o Azaf, nós vamos ter um outro tempo mais especial ainda de comunhão, de tantas alegrias, e amanhã às 20 horas, diga isso para o seu irmão, venha, traga mais alguém, convide sua família. Às vezes sua família que não é convertida, nunca foi convidada, você pode ter uma pessoa, olha, é o nosso aniversário, eu queria convidar você para vir. Eu queria pedir que o Geraldo e a Letícia, fiquem aqui por favor, Geraldo, eu queria que vocês ficassem aqui embaixo. Quero pedir o Geraldo e a Letícia. O Geraldo e a Letícia, antes da igreja existir como comunidade, Deus deu uma palavra ao Geraldo: você vai andar com esse casal, você vai caminhar em amizade, em aliança, e essa foi uma semente da vida da igreja: amizade, amor, aliança, serviço. Eu quero pedir, Dani, fica aqui comigo, eu quero pedir o Marcos e a Cosmélia, que vem aqui para frente também, os primeiros presbíteros que Deus levantou nessa igreja, consagrou e são braço direito, são amigos, são aliançados, são irmãos tão queridos. Eu quero pedir o Isaac e a Tânia, estão aqui hoje? Quero pedir o Kleber e a Cristiane, que vêm aqui à frente, Arthur e Cristina, compõem com a gente essa liderança. Eu quero pedir aqui todos os diáconos da igreja que venham aqui à frente. Vocês podiam virar aqui para nós, por enquanto? Quero pedir todos os diáconos que venham. Deus levantou o Kleber e a Cristiane, e eles têm pastoreado, eles têm liderado o corpo diaconal da igreja. Isso tem sido um presente, irmãos, muito grande. Eu não tinha feito o que eles fazem, eu não estaria fazendo o que eles fazem, eu não fui chamado para fazer o que eles fazem, faltaria imensamente, como falta tantas coisas aqui da minha parte, faltaria isso, e Deus trouxe o Kleber e a Cristiane, e eles estão trabalhando, não sozinhos, mas Deus tem levantado tanta gente do corpo diaconal para operar coisas tão lindas na vida da igreja. Eu quero, mesmo que seja faltando alguns, o Max e a Vailda não estão aqui, são braço direito, são irmãos que desde o início estão aqui com a gente no corpo diaconal. Eu quero pedir todos os diáconos que estejam aqui à frente. Eu quero chamar aqui também os líderes de célula. Desde o início da igreja, o Senhor nos deu essa visão, essa vivência de pequenos grupos, de servir uns aos outros. E eu quero pedir quero pedir todos os líderes de célula que vêm aqui à frente. As crianças também, as células de crianças, adolescentes, quero pedir a todos os irmãos, nós estamos levantando um altar de gratidão, de honra ao Senhor, com as nossas vidas, com as nossas histórias, cada história que foi colocada aqui. Deus deu essa inspiração ao Geraldo e foi assim tão abençoado termos chamado essas pessoas, trazermos esses testemunhos e, como ele disse, tem um mundo de outras pessoas que poderiam dar testemunhos também tão lindos, e nós queremos colocar tudo isso diante do altar do Senhor. Eu quero pedir, todos os líderes de células estejam aqui, eu quero pedir os que trabalham, que atuam, que participam das células, que saiam do seu lugar e venham aqui à frente. Venha rapidamente. Nós temos sido tremendamente abençoados com o Ministério Infantil. Eu quero pedir os professores, os irmãos e irmãs do Ministério Infantil, que venham aqui para frente. Deus tem nos abençoado, e a Isabela deu um testemunho aqui sobre o Ministério de Dança, amizade, aliança, amor. Nós temos sido tão abençoados com o Ministério de Dança. Eu quero pedir a Isabelle que venha aqui à frente, as meninas da dança, quero pedir, às vezes a Tatiana está aqui, ela está cheia de tarefas com as crianças, mas ela vem ainda para o Ministério de Dança. Lá atrás ela começou no Ministério de Dança. Então a gente tem sido tão abençoado com o Ministério de Danças. Eu quero pedir a cada membro da igreja que saia do seu lugar e venha aqui à frente. Venha aqui à frente, por favor. Quero agradecer ao Senhor, louvar o Senhor por cada membro do projeto. Cada membro da igreja, Deus tem nos edificado tanto. Você ouviu tantas histórias, você se lembrou de tantas histórias, tantos fatos, tantas coisas lindas que Deus já nos deu, e a gente não lembra dessas coisas lamentando porque passaram, porque tudo passa, tudo passa. A gente se lembra é com gratidão e com alegria. E assim como o Senhor nos fez viver tantas coisas que já passaram, o Senhor ainda tem preparado muitas coisas que estão por vir, que estão para vir nesse ano, novo ano da igreja, nos próximos anos, até Jesus voltar, nós ainda vamos ter muitas coisas. Eu quero pedir ainda aqueles que nos visitam. Às vezes você está vindo pela primeira vez que você saia do seu lugar e vem aqui para frente. Às vezes você já está vindo algumas vezes e você pode vir para frente. Eu quero destacar aqui de uma forma tão alegre a presença do pastor Peter, da sua família. Vem aqui à frente, por favor, Peter, com sua família. Eles vieram lá da Índia. Nós estamos aguardando receber o Josué e a Claudinha com sua família para as férias do final de ano, mas Deus nos deu alegria de semearmos na vida de missionários, e Deus nos honra, nos alegra, trazendo aqui hoje essa família, são missionários de Deus lá na Índia. E eu tive a alegria de, antes de julho, foi lá no início do ano conhecê-los num encontro missionário, e Deus nos dá a honra e a alegria de tê-los aqui nos visitando nessa manhã. Eles vão estar hoje à noite ministrando lá com Paulo e Graziele em Vespasiano. Se você quiser participar, já fala com Paulo e Graziele, se você não sabe onde é, para você ir lá hoje à noite e receber muito de Deus, vai ser uma bênção muito grande. Eu quero pedir o João que vem aqui à frente. João, vem aqui, João. É que o João, vocês sabem do João, vocês conhecem o João. A Ana podia estar aqui, a Ana devia estar aqui, a Ana não podia ter faltado, mas amanhã ela vem, né? Amanhã ela está aqui, vocês vão conhecer a Ana, quem não conhece, mas nós vamos nos lembrar de como Deus nos abençoou com a vinda desses irmãos. Depois nós fomos apoiá-los e abençoá-los na edificação da igreja lá em Capitão Eduardo. Até hoje esse vínculo de amor, essa alegria, e agora o Senhor vem estendendo isso com Paulo e Graziele. Vem aqui, por favor, Paulo e Graziele. Eu me lembro deles e me lembro do Marco, Aurélio e a Carolina em Guarani, a Balbino e a Esther em Salvador, tantos irmãos que Deus tem nos permitido nesses anos ter comunhão, caminhar junto, Armando e Andréia em São Paulo, né? Cristina e Edésio, nossos filhos e discípulos, pastores da igreja em Porto Seguro, tantos discípulos, tantos irmãos naquela igreja linda em Porto Seguro, e eu quero pedir a você que dê um passo à frente, ou dois, ou três, o máximo que você consegue para ficar o mais apertado aqui na frente possível. O mais junto, o mais perto, se você puder abraçar alguém, se você puder estar bem junto da sua célula, dos irmãos, se você puder envolver os que estão nos visitando, olha que não deixa a tia Sara, já passa com uma rede, recolhendo todos que estão ainda lá para trás, aqueles que estão lá no finalzinho, e venham, e nós queremos levantar esse altar de gratidão, de honra, de louvor ao Senhor, de bem dizer ao Senhor e de profetizar, de proclamar a continuidade da obra do Senhor dentro de cada um de nós e através de cada um de nós. Então, convido você, bem junto agora, a levantar a sua voz e expressar com todas as frases que você puder, louvor, honra. O Theo também está querendo vir para o altar, pode vir com ele para o altar. É um dos bebês mais novinhos aqui da igreja, pode vir, Theo, pode vir para o altar. Nós queremos declarar ao Senhor muitas outras crianças, muitos outros casamentos, e em nome do Senhor, muitas alegrias aqui na nossa vida, como igreja, em nome do Senhor Jesus. Junto com alguém, levante a sua voz, expresse suas frases de gratidão, de honra, de louvor ao Senhor, pela vida de cada irmão da liderança, pela vida de cada irmão que já passou por aqui, pela vida de cada líder de célula, pela vida de cada diácono, pela vida de cada líder de ministérios, pela vida de cada irmão, pela vida dos visitantes, por esse altar que levantamos nesse domingo, Senhor, em honra a Ti, em louvor a Ti, nós levantamos a nossa voz e nós Te glorificamos, Senhor. Nós Te bendizemos, Senhor. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Nós Te bendizemos, nós Te glorificamos, nós Te exaltamos, Senhor. Louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor, glorificado seja o Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te agradecemos, Senhor. Segure a mão de quem está aí perto de você e você vai profetizar. O Senhor sempre nos ensinou do desejo dEle de que todos profetizem. Você vai profetizar salvação. Uma leva, uma colheita nunca vista por nós de novos convertidos. Profetize, Senhor, nós vamos declarando que vamos invadir essa região que o Senhor nos deu e nós vamos trazer para o Teu reino aqueles que o Senhor quer alcançar ao nosso redor. Senhor, em Teu nome nós declaramos, nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós glorificamos ao Senhor por estarmos nesse lugar e nós proclamamos uma colheita enorme, como ainda não tivemos, de novos convertidos. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos e profetizamos, Senhor, crescimento das células, expansão das células, na amizade, no amor, no testemunho, na edificação. Nós proclamamos e profetizamos, Senhor, crescimento nas amizades, na aliança, no amor fluindo entre nós. Nós proclamamos, Senhor, o crescimento espiritual, o amadurecimento. Nós proclamamos, Senhor, a vitória sobre todo o dardo do diabo. Nós proclamamos, Senhor, libertação em cada canto das nossas vidas que for necessário acontecer libertação. Nós proclamamos curas em cada canto das nossas vidas que precisa acontecer cura. Nas nossas casas, nas nossas famílias, nossos familiares, em nome do Senhor Jesus. Nós proclamamos, Senhor, a continuidade da Tua obra em nós. Nós proclamamos, Senhor, um crescimento da aliança, da fidelidade, da integridade, Senhor, dos vínculos no corpo de Cristo, a continuidade e crescimento do amor, do serviço mútuo e da alegria de frutificarmos para o Teu reino, até que o Senhor volte e receba das nossas vidas, receba das nossas mãos a multiplicação dos dons, dos talentos, a fidelidade, o louvor, a honra, a glória que o Senhor merece receber, em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém. Se você crê assim, aplauda o Senhor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor.